Se as lágrimas secaram, mas a dor ficou. Se os amigos te deixaram quando precisou. Mesmo escura a noite ainda, brilha aquela luz que um dia iluminou teu coração. Se nem mesmo a esperança ao teu lado está, a angústia, a solidão não pode suportar. Justamente nesta hora, olhe pra Jesus, que passou por tudo isso, mas venceu. Entregue a Ele toda a tua vida, tuas feridas Ele vai curar. Confia nele, pois é fiel e poderoso pra te libertar. Se nem mesmo a esperança ao teu lado está, a angústia, a solidão não pode suportar. Justamente nesta hora, olhe pra Jesus, que passou por tudo isto, mas venceu. Entregue a Ele toda a tua vida, tuas feridas Ele vai curar. Confia nele, pois é fiel e poderoso pra te libertar. Entregue a Ele toda a tua vida, tuas feridas Ele vai curar. Confia nele, pois é fiel e poderoso pra te libertar. E poderoso pra te libertar.